noite, meu Pai, venho te agradecer. Mais um dia vivi, vivi por teu amor. Boa noite, meu Pai, fala o meu coração. Se eu falhei neste dia, peço teu perdão. Meu Senhor, meu Pai, meu amigo, vim agradecer esse dia que tive com amor pra viver como irmão. Se não fui tão perfeito, Senhor, modifica o meu coração para estar sempre ao teu serviço e do meu irmão. Boa noite, meu Pai. Boa noite, meu Pai. Um teu filho te diz, me unindo a ti, serei mais feliz. Boa noite, meu Pai, vim te pedir. Não deixe que me esqueça um momento de ti. Meu Senhor, meu Pai, meu amigo, já vou descansar. Deposito a esperança de um dia melhor. Não possa te servir mais com amor e compreensão, fazer por ti tudo aquilo que ainda não fiz.